contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Não deixar cooptar, não deixar esmagar, lutar sempre, sempre. O pensamento bate fria a alma, o coração que ainda pulsa nunca desistiu, mas hoje sente a culpa ao ver as crianças crescendo no meio de tanto rancor, famílias inteiras herdeiras do horror. Quantos sonhos construídos por quem? Pra quem? Se arriscam todo dia para um dia ser alguém. Não vale a pena desistir, nem por um segundo. A vida tá difícil, mas você faz seu mundo. Eu sempre lhe falei, cante com a alma. Basta consciência, persistência e muita calma. Aí cê tá ligado, estão na maldade com a gente. São delinquentes, doentes, inconsequentes. Querem transformar o gueto num campo de guerra, chacinar no campo só porque lutam por terra. Mas agora a hora é nossa, estejam prontos. Erga sua cabeça, você é pata de monstro. Sejam fortes. A vida tá difícil, mas tem que lutar. Sejam fortes. Não desistir, persistir e se expressar. Sejam fortes. A hora é agora, estejam prontos. Cabeça erguida, você é pata de monstro. Só pra vir ao mundo, foi longa a sua luta. 1 bilhão de sêmen contra ti na disputa. O tempo passou e chegou sua vitória. Só não vai fugir agora, lá fora. Muita gente chora, mas você chegou aqui. Só não vai desistir, sucumbir aos problemas. Eu sei que está cansado e carrega um dilema, mas o tema dessa história tem que ser de vencer. Levante a cabeça, não esqueça, eu sou você. Tá vendo aquela luz? Ela tá te convidando. Atravessa essa ponte, vai e logo sai andando. Ali sua vitória, braço aberto te esperando. Ficar reclamando, esperando solução. Levanta, soldado, cê é guerreiro, prontidão. Hoje é novo dia, cê estia pra covarde. Pra quem não acreditava, sua vitória é um baque. Sejam fortes. A vida tá difícil, mas tem que lutar. Sejam fortes. Não desistir, persistir e se expressar. Sejam fortes. A hora é agora, estejam prontos. Sejam fortes. De cabeça erguida, você é pata de monstro. Tá bom, tá certo? Eu sei que tá difícil, mas eu também sei que preguiça é um vício, malefício que sufoca toda a sociedade. Cê tá fazendo o quê pra ajudar a comunidade? É 11 da manhã e você aí dormindo. Quantos anos tem que você pegou no livro? O mundo se informa cada dia que se passa. Pra guerra atual, conhecimento é uma arma. Falta alimento e o trabalho tá escasso. Você olha pro céu e se pergunta o que é que eu faço. O aluguel não foi pago, vários meses atrasado. Mas o lutador, ele nunca cruza os braços. Então você na pista mata um leão por dia, garantindo pra família alimento e estadia. Então você venceu, veja só, você tá pronto. De cabeça erguida, você é pata de monstro. Sejam fortes. A vida tá difícil, mas tem que lutar. Sejam fortes. Não desistir, persistir e se expressar. Sejam fortes. A hora é agora, estejam prontos. Sejam fortes. De cabeça erguida, você é pata de monstro. Sejam fortes. Limeira, Pernambuco, Ceará. Sejam fortes. Toda a família sofredora de qualquer lugar. Sejam fortes. Maranhão, Piauí, Pará. Sejam fortes. Vocês são líderes, guerreiros, não podem parar. Sejam fortes. Todas as quebradas de Ilhéus, Itabuna e Itacaré. Sejam fortes. Todos sofredores, guerreiros, Marias e Josés. Sejam fortes. Campinas, Hortolândia, Jundiaí e Sumaré. Sejam fortes. Sejam forte, firme, assim que é.